estou procurando a ovelha, a ovelha errante, ausente do curral. Eram 100, só tem 99. Esta me locomove, almejo encontrá-la. O bom pastor dá a vida pela ovelha, outra voz não se assemelha, ela não atenderá. Ó, minha ovelha que está perdida no espinhal, olho forte vendaval, é melhor você voltar. Estou procurando a ovelha, a ovelha teimosa desse desgarrou. É tarde, já declina o sol, a noite é perigosa, tem lobo devorador. O bom pastor dá a vida pela ovelha, outra voz não se assemelha, ela não atenderá. Ó, minha ovelha que está perdida no espinhal, olho forte vendaval, é melhor você voltar. A ovelha deve estar em perigo, mesmo sendo castigo, preciso retorná-la. Embora seja tão negligente, é uma ovelha doente, procurarei salvá-la. O bom pastor dá a vida pela ovelha, outra voz não se assemelha, ela não atenderá. Ó, minha ovelha que está perdida no espinhal, olho forte vendaval, é melhor você voltar.